555, está autorizado curva à esquerda para interceptar final ILS, reduz, efetua o cheque para pouso e aguarde transferência. 555. 555, curva na esquerda para interceptar, muito grato. Cinco, chame a torre, 1186. 1286, graças, uma boa noite, bom serviço. Boa. Oceano 313, chame Recife, 1251. Recife 251, Oceano 6313, obrigado, boa noite, Sam. Boa. Trip 5515 está estabilizado em S, joga a cabeceira, trem embaixado, checado. 5515, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 50 graus, 89. E pouso, grato. Salvador, TAM 3305, 3305. 305, está pronto para a cópia? Pronto. Autorizado Recife, 330 via Peruíque 58, o Caracaju é subida, primeira curva esquerda após a decolagem, 5144 é o código, 120 decimal 8 é o controle. Autorizado 330... para Recife, Viébris 58, saída Pouca, Aracaju. 5144, transponder 208, controle, Salvador, Tandrei, 305. Está correto, chama para pushback e acionamento. Camará. Só corrigindo que Pouca, curva esquerda, Tandrei, 305. Afirmativo. Só um minutinho, cópia Guarulhos. Pra cópia. No 074, pronto para cópia. Autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, via Upper Zulu no 6, BHZ Trivi, após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El Leda Bridge, em Bridge intercepta Upper Zulu no 6. O código transponder é 5143 e o controle em 120 decimal 8. Neto Gol, chamo para pushback acionamento. 3178, está autorizada a aproximação em LS. TP55 no 5, solo 57, libera a direita, prossiga táxi Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, o TP55 no 5. 3178, reduza check trem, chame a torre, 1186. Salvador, Web 7176. Web 716, controle Salvador. Ajuste no 022, direto Duna 2000 para ILS. Duna direto 2000 para ILS, graças. 35, muito boa noite. Já está pronto para a cópia com fins? Autorizado com fins, 380 via Persulo no meia, da Euleda Bridge a subida, curva direita após a decolagem, o código transponder é o 5145 e o controle em 120 decimal 8. Está correto, chamo para pushback acionamento, azul 4235. Só para ir 1178, passou, espero baixar de checar. 3178, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 60 graus, 11 nós. Autorizado, gol, chamo para iniciar táxi. Então, 3178, solo ao 06, libere a direita, prossiga táxi Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette pro 07, tá? 3178. 235 é o número 2 no setor, aguarde. Oceano 6224, controle Salvador, ajuste 1022, desça para 5000, voe direto Duna para o ILS. Para 5000, direto Duna, Oceano 6222. 624? 24, 6224. Via Índia e Alfa, no ponto de espera, baixando essa frequência para decolagem. O 4235 puxa a cena no 3, chama para início de táxi. O 074, a linha decola cabeceira 10, vento no 60 graus, 13 nós. Tá, 3305, 06, pushback funamento. 3305, Fiat, aguarde. Se quiser, já pode coordenar com a equipe de solo após a passagem do Airbus da companhia retaguarda, que vai se posicionar no portão 7, o senhor inicia no portão meia dúzia. Após passagem da aeronave, vai para o 7, iniciando meia dúzia, reportará ataque para 3305. Mike Eco, Juliette, serviço radar terminado, chame Léo, zona 201. Uno 074, decola Uno 2, chame controle no 208, bom voo. Vale, boa noite, senhorita. Oceano 224, desça para 2000, autorizado em linha. 2000, autorizado ILS, 6224. Tony, Gol no 074, decolou na sua escuta. Gol no 074, controle, contato rodado. Indy Alpha, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Web 5796, 5 milhas pela passagem sobre o marcador externo, reduza cheque o trem, chame a torre. 1986. 86, 8, 79. Salvador, 57 no meio. Teste no meio, reposte no externo. Cortará. De Bahia, boa noite, Lívia, Europa 084. Europa 084, are you ready to copy? Yes, I'm going to copy. Go ahead, please. Clear to Madrid, flight level 370 via Upper Zulu 10 after conforming plan route. Book a departure, depart transition, after departure, left turn. Skok code 5136, and Salvador departure control 120.8. Copy, we are here to destination Madrid by a fine plan route. Flight level 370 after departure left turn at group 5136. And departure frequency 120.8. And can you just confirm the seat? Departure is Puka, Papa Uniform Charlie Alpha, Puka, and Zipar Transition, Zulu India Papa Alpha Romeo. Okay, copy it. Puka departure, Zipar transition, Europa 084, thank you. Correct, inform for push it back and start up. Can I call you? 4235, mantém um bom espera. 3305, pronto, taxi com 179 a bordo, até na Natal, 3 horas e 20 de autonomia. Táxi autorizado, pátio IJ Alpha. No ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Pátio IJ Alpha, no plano, nessa frequência, 3-0. Passou externo, vai já travado, 57 no meio. 57 no meio, pouso autorizado, cabeceira 1-0. Vento 1-7-0 graus, 11 nós, ajustado no 0-2-2. Leve pouso, 57 no meio. 4235, ali mantém. 4235. 4, chame Recife 1251. 1251, ciente, uma boa semana pro senhor. Boa. Jet 57 no meia, solo ao zona 9, libere a direita e prossiga o táxi Alfa Quilo para o Pátio 3. Alfa Quilo, Pátio 3. Torre Salvador, Oxenés, 6224, receptando o localizador. 6224, reposte no externo. Mará no externo, 6224. Salvador de Bahia, Roku Azul 8, we are ready for start and push on taxi position number 11. Clear, call me for taxi. Okay, clear, I'm gonna call you for taxi, Roku Azul 8, thank you. Azul 4235, livre decolagem, cabeceira 10, vento no 70 graus, 11 nós. Livre decolagem, 10, 4235. Oxenés 6224, marcador externo. Oxenés 6224, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 170 graus, 11 nós. 6224.